dia, 651, 360, saída da El, vigilância. Da El, 360, seguinte, obrigado. Pode voar na proa de Cael? Sabe, né, 321. Obrigado. 96251, chame o centro Recife em 1251, alternativa 133-25. 251-3325, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, objeto 5898. Web 5898, bom dia, prossiga. Vou confirmar a saída para provar como sim. Subida será Dael Leda Bridge. É, o horário do seu plano é às 8h10, não é isso? Mais 4 minutos ele estará aqui para mim, ok? Vai, Narino! Esquecida, hein? 5898, está na escuta para cópia do plano? Web 5898 está autorizado para confins, nível de voo 340, conforme o repetitivo, pela Upper Zulu 16, decola da cabeceira. Perdão, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5150 e o controle em 120.8, cotejo. Correto, Web 5898, chame para o acionamento. Salvador, muito bom dia, Web 6749, informação ECO, autorização Guarulhos 340. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5142 e o controle opera em 120.8. Cotejo. Afirmativo, 340 autorizado, Guarulhos, via Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu. Cola no zero, curva direita da El, Leda Bridge, 5142 é o transponder, 1208 é o controle, é o Avilete 6749. Forma aqui no portão de número 2. Correto, cotejamento, chame para o push no portão 2. Maracanã pronto, objeto 6749. Da 6749 autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 020. Autorizado, chame para o táxi, Felipe. 5717. Muito bom dia, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela Upper Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5147 e o controle em 120.8. Contexto. Obrigado, 340 para o Galeão, entre o 10 aerovia, após o ESMAP, controlando 10 curva direita da El, Leda, Bridge. 5147 transponder e 208 controle. Correto, 5717, chamo para o acionamento. Para o TAC, TAC-S, 6749, POV 109, autonomia 4 horas, alternado. Está livre o táxi, à direita, chamo no ponto de espera, pronto para a decolagem, com 109 a bordo, web 6749. Direita, chamo no ponto de espera, 10, web 6749. Espera da 10 pronto, 7749. 749 está autorizado a alinhar e decolar a 10, venta de 150 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, 7749. Bom dia, Bravo Alfa Tango, mantém uma centena, é poste na vertical de Salvador. O Web 6749 decolou 57, o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia para o senhor também. Do Departure Control, morning, Web 6049, dial Departure. Good morning, Live Mantém, 340, informe dial Departure. After 2000, see you dial. After 2000, dial. Thank you, sir. O Abjet 5898, pushback para metro 110. 5898, está autorizado o posicionamento no 10, o altímetro no 020, chame para o táxi. Autorizado no 10, chamará táxi. Salvador é o 5717, está no 25, autorização para acionamento na posição. Está livre acionamento na posição, chame para iniciar o pushback, Web 5717. Autorizado, chama...